399, chame agora Centro Recife em 1251, bom dia. 1251, boa. Controle, bom dia, Sam. Mike, X-Ray Fox na posição número 14. Mike, X-Ray Fox, prossiga. X-Ray Fox solicita autorização de reboque da posição número 14 para o fim de número 06. Gente, Fox, só confirme. Da remota do pátio principal, vou portar meia dúzia do pátio principal, é isso? Positivo. Leave Mike, X-Ray Fox, Trot, mantendo a escuta constante, aporte a término. Grato, Fox. Salvador, bom dia, hora de GES 5716 no gate 10, tem sua informação Golfo, autorização para o Galeão. GES 5716, por gentileza, confirme, gate 10? Gate 10, senhor, perdão, 5717. Sem problema, portão 10, eu tenho 340 aprovado para o Galeão, pronto para a cópia, senhor? Afirmo, senhor. Cabe 5717 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 340, via para Zulu 10 até Esmat. Após direto, posição Lufto. Após direto, Barbacena. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero. Primeira curva à direita. Controle 120 do Small 8. Transponder 5041 no Objet 5717. Autorizado, objeto 5717, nível 340, Dael, letra Bridge, Upper Zulu 10, Lúcio Barbacena, decolando a pista 10, primeira curva à direita, 1208, é o controle 5041, é o transponder, objeto 5717. 5041, no protegimento correto, web 5717, portão 10, chame push para questionamento. Camará, quando pronto, objeto 5717, graças. A bordo Campinas, confirme somente a autonomia, 4 horas e 30. Tenta copiado, Whisky Charlie Mike, tem táxi aprovado. Chama a interseção para ingresso, pista no 7, Whisky Charlie Mike. Charlie Mike, tem livre alinhamento e decolagem da pistão 7, o vento de 1 no 0 graus com 0,5 nós, ajuste 1018. Bom dia, WebJet 6749, informação Gol. Informação Golf correta. Aguarde aproximadamente 2 minutos para a cópia, senhor. Prepare Dael Leda Bridge. Chame pronto para o pushback, acionamento agora no cópia 6749. Hoje via Whisky 1 no comandante. Continua com a mesma série prevista, Dael Leda Bridge? Meu perdão, senhor. Confirme somente o aeroveio que o senhor tem, porque eu tenho aqui a Persolo 10, a Persolo 6, porém o nível 240. A Whisky 1 o senhor tem? Afirmo, Whisky 1. Gente, então vou só dirimir com o Recife o problema do plano e já volto com sua autorização. A princípio veio o Whisky 1 da Elida Ilhéusa a subida. Obrigado, Whisky 1 Bragança e direto. Mensagem com a sua. Ok. Web 5890 para cópia 340, sexta informação Golfo, contínua com o Phoenix. Copiando, senhor, 2 minutos para cópia. Sim. Papa Tango Whisky, Charlie Mike, decolado ao 5-1. Chame agora o controle de Salvador em 120.8. Tenha um bom voo, senhor. Objeto 6749, pronto para cópia? Irmão, 6749. 7749 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Whisky 1 até Bragança após direto, nível de voo aprovado 240, decolando a pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Ilhéus, controle 120.8, transponder 5036, Webjet 6749. Webjet 6749 autorizado Guarulhos, nível 240, via Whisky 1 Bragança direto. Decola da pista no zero com curva à direita, saída da El, Leda e Léo. Controle frequência 120.80. Código transponder 5036 12. Portão 2. 5036, cotejamento correto. Objeto 6749, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento. Objeto 6749, sim. Objeto 5890, informação Golf correta. Tenho 340 aprovado, pronto, cópia. Pronto. Web 5890 autorizado para Confins na Aperzulu 16, nível de voo 340. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5042, Web 5890. Autorizado nível 340, saída da El Leda, transição Bridge, aerovia Aperzulu 16, decolando da pista 10 com curva direita, o controle 1208, transponder 5042, Web 5890. Senhor, a gente olhou no TAM e existe agora uma restrição de manter o nível 100 até 30 milhas do VOR de Salvador, isso confere? 100 até 30 milhas do VOR de Salvador, eu vou só conferir porque não me foi passada a informação, senhor. Agradeço, obrigado. Mike, X-ray Fox, parqueado na posição do número 62, bom dia, obrigado. Copiado, Fox, obrigado, bom dia. Prossego, esse é alemão. Gostaria de coordenar, se coordenar com o centro direto a Arruda. Gente, mantenha direto coral e aguarde. Mantenha aguardando, certo, Mike? Web 5890 na escuta. Prossiga, na escuta. Confere, senhor, a informação do nível 100 até 30 milhas. Muito provavelmente isso vai ser incorporado à subida da EL. Ciente, obrigado. Pesado, direto a Arubi, para passar um whisky, tchau, alemães. Pode parar aqui, Arubi. Salvador, Webjet 6749, se tiver acionamento, portão 2. Portão 2 aprovado, 6749, chame próximo táxi. Autorizado, chama próximo para o táxi, Webjet 6749. Torre, bom dia, o 5890 para pushback acionamento, está na posição 5. Portão 5 aprovado, pushback acionamento, 5890, chame táxi. Salvador, Abjet 5717, no gate 10 para pushback acionamento. 0 aprovado, push acionamento 5717, chame pronto para o táxi. Salvador, livre táxi acionamento, livre pushback acionamento, chamará para táxi o 5717. Hotel de Salvador, bom dia, Rio 5973, informação Golf 190 para 150. 890 com 73, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Galeão. Décimo tem 2000. Direto Duna, altímetro 1018. Para 2000, 1018, direto Duna. Taxi Abjet 6749, 129 a bordo, 4 horas e 4, de economia, tá na Contem. Copiado, 6749, táxi aprovado em geral, foco no Super Pistão 0, ajuste no 098. Chama em pronto para o decolagem do ponto Super Pistão 0, senhor. No 098, ajuste, autorizado táxi em geral, chama pronto, FAB 6749. FAB 5898, autorizado seguir o bogue da companhia de, em direção ao ponto Super Pistão 0, ajuste 1018. Chama em pronto para o decolagem do ponto Super Pistão 0, senhor. Livre seguir o tráfego da companhia, ponte espera, reporta pronto, 5809, 5890. Para o táxi objeto 5717 com 128 a bordo, 3 horas e 50 alternando com fins. Uno 28 com fins, confirme 3:50. Uno 28, 3:50, alterna com fins do 5717. Copiado 5717, autorizado pátio Índia e Alfa até o ponto de espera pistão 0, ajuste 1018. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0, senhor.